calor, ainda não sabe o valor, mas sei que toda mais valia, não valia o tesouro. Eu falo de brilho mesmo, de dar luz à cega, o oposto de vários pregos que se perdem nos termos. Temos técnicos, temos força, mais que dinheiro, temos voz nessa porra, dignidade, parceiro. Eu sou basqueado nos muros, Dylan nas orquestras, primo nos toca discos, tudo que ainda nos resta, muito mais do que bling. Pra vários é esperança, pra mim um caso de amor, tipo Jagal e a dança. Os meus manos de boteco, eu vi pintarem o mundo. Vários cresceram tanto, outros tantos são vagabundos, mas todos eu amo igual, até os que não estão, e são continuação dessa missão em outra dimensão. Estar vivo sem coragem de lutar é a mesma coisa que tá morto. Coragem, você pode. O rap é o grito de quem não tem voz, fortalece aí, hip hop pra nós. Vocês estão brincando de ser MC, jogo tudo num saco, amarre hip hop. O rap é o grito de quem não tem voz, fortalece aí, hip hop pra nós. Vocês estão brincando de ser MC, jogo tudo num saco, amarre hip hop. Na minha mente várias portas, em cada porta uma comporta que se retrai e às vezes se desloca. Enquanto o segredo não for guardado nessa maloca, barraco de madeira em que eu cresci, aprendi rapidinho que é assim. Sacava a louça enquanto a minha mãe cantava e eu não morri, porque vergonha pro homem não ter caráter se passar por MC. Verdade na rima, simplicidade no flow. Um grito de silêncio, medidor do que penso. Rimador intenso, cantador pra ver se convenço. O clima fica tenso, acendo um incenso. Sem documento, lenço, nem pra contar com bom senso. Acredito, venço, descomplico o preço. Valores que aprendi aqui nesse bagulho denso. Compasso na escrita, incita a vida por extenso. Fortalece aí pra ver chegar nesse consenso. Verdade na rima, cada um na sua sina. Simplicidade assim que conjumina toda intensidade. Porra, vem da esquina minha habilidade. Deus ilumina, peço piedade. Eu que morri de vontade, preso à liberdade. E ela tão suvina, puta cafetina. Não deu coragem na surdina. Imagina seu conflito, sua Palestina. O grito que extermina, desde o manuscrito MC da China. Musa colombina, nossa sintonia é fina. Dama minha dona, ela é maestrina. Viver é um mar. Simplicidade no flow. Verdade na rima, simplicidade no flow. O rap é o grito de quem não tem voz. Fortalece aí, hip hop pra nós. MC, jogo tudo num saco, amarre hip hop. Rap é o grito de quem não tem voz, fortalece aí, hip hop pra nós. Vocês estão brincando de ser MC, jogo tudo num saco, amarre hop. É o livro que me interna, o caderno que me livra. Eu tô aqui fazendo a parte que me cabe, rap minha seriedade. Eu já sabia, estava escrito, as coisas são o que parece. Valorize seu instinto. Hip hop. A voz dos excluídos, de quem nunca foi ouvido. Hip hop, manifesto lírico. Hip hop. Viva a liberdade de expressão. Ouça nossa expressão de liberdade. Nick Castilho, crioulo, pentágono, haikais e DJ Niak. Rap sincero, sem ganância e sem vaidade.